Firma i samansal. Serra Lima, confirmando para Cairu, nível 080. Confirmo, Pátio. Só um instantinho para cópia, o quilo Serra Lima. É 05 estabilizado. Dona 605, chame torre, 1 no 8, decimal 6. Afirmativo. Dan 3, 1 no 5, 3, esse é para 4 mil pés, o ajuste no 0, no 3. Dan 3, 2, 5, 9, despanjou 0, 5, 0. O quilo Serra Lima, transcópia. Bom dia, mantenha um ponto de espera. 3597, solo ao 14, direito 1219. Direito 1219, 3597. Voo 605, passando externo, baixar travado. T05, bom dia, 130 graus, 49013, pouso autorizado, puxando zero. 069 Campinas 360, só um instantinho, cópia número 2, preparada a Elle da Bridge aguardando. Salve Salvador, bom dia, TAM 3597 livrou. TAM 3597, bom dia, táxi via Alfa e reportando seu táxi via Juliette para ingresso. Via Alfa e reportando seu Juliette, 3597. O Papa Romeu, quilo Sierra Lima na escuta. O 4069 transcópio. Autorizado Campinas, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge. Quando intercepta, peso 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-9, decimal 3-5 e aciona 5-5-4-6 no transponder. O portão 3 chama para um suspensionamento, azul 4069. 3597, aproximando da Juliette. Afirmativo, TAM 3597 vai atentar ao Boeing da Web, iniciando, realizando pushback a partir do 05. Após o mesmo ingressar no pátio 3, prossegue Juliette, posição no 0. Ok, atento ao pushback do Boeing da Web para o pátio 3, posição no 0, TAM 3597. Web, 146, a bordo, 3 horas e 50, a telefone. Webjet 5808, pátio Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre, 1-1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0, no 3, bom voo. Pátio Indy Alpha, 18-6, 1-0-3, 808, Web, bom dia. Da Goa, 17, direita, 1219. Direita, 219. Dado de maneira incorreta, ok? Pelo Boeing da Webjet. Atento ao mesmo, você pode prosseguir até o 10. Oh, agora que o Webjet iniciou, a gente vai prosseguir. Doutor, solo, o Webjet quebrou a barra. Por isso, a gente parou onde faz. Ciente, afirmativo. Webjet 67, corrigindo 5808. 71 na decolagem autorizada, pista 90, no 30 graus, 5 nós. Santa Fe, Juliette, para ingresso. Alfa, Rebota, Santa Juliette. O Kilo Serra Lima, Proscópio. Autorizado Cairu, nível 080. Decola da 17 com curva direita no perfil da saída Arbor. Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. E após prossegue direto até o destino. O controle em 199, decimal 35. E aciona 5542 no transponto. Web, alinhar e manter. 4.093, lamento táxi decolagem agora com a torre em 198, decimal meia dúzia. Eu ajusto no 093, bom voo. Afirmativo, Gol 607, Guarulhos 360. Só um instantinho para cópia, prepare a Arbor Elefa aguardando, ok? Arbor Elefa aguardando, obrigado. Estamos 71919, 1935, uma boa viagem. 1935, boa. Controle Salvador, bom dia, Otan 3171. Tá, 3171, contato radar, subjou 360, saída da Euleda Eudes. Da Euleda Eudes, alguma possibilidade de voarmos direto Eudes da presente, senhorita? Tá, 3171, autorizado da El. Da El, tá, 3171, muitíssimo obrigado, senhorita. Gol no 607, pronto, cópia? Pronto, cópia no 607. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, quando intercepta, pêndulo 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199, decimal 35 e aciona 5552 no transponder. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10. Arco elétrica, católica, pêndulo 21, controle continuar feito. Transponder. Correto, portão 9, chama pronto para o pushback saneamento, no 607. Vou chamar para o pushback saneamento, no 607. Reduz velocidade para 1809. 1809, cancelou o sinal. Papapá, Índia, Mike Eco, sem dedicação, chegada a Mari, desça para o Nijô 050. Coito 08 no 30 graus, 5 nós, decolagem autorizada no 0. Lima, chama para ingresso na pista 97, vem. 5 CVs, complete aproximação, torre 18, decimal 6. Tá, 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 4, reporte estabilizado. Ingresso que Luciana Lima, reporte aliado e pronto, está no set. Web 5808 tem livre decolagem, aqui 130 graus, 5 nós, pista no 0. Torre Salvador TAM 3153, passando Sintra, trem checado, bom dia. TAM 3153, bom dia, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Continua já agora. Pouso autorizado, pistão no zero, no 30 graus, 5 lá. Livre, pouso no zero, tá 30. CF 3859, compete aproximação, torre 1896. 86, CF 2859. Show no 804, 4 horas, Campinas, 130 bar. Táxi Índia Alfa, espera torre no 86, ajustado no 0 no 4, bom voo no 804. 614 Índia Alfa, 186 quando pronto, no 804. E 5, uma boa viagem. Não, obrigado. Salvador, TAM 3859, TAM LF, baixar para lado. 3859, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso, 130 graus, 59. Guardando, TAM 3859. 360, na arma. Seguinte, no 804, mantenha o ponto zero. Mantenha o ponto zero. Chama Recife, né? Frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, TAM 3171, muito obrigado, bom dia, Sérgio. Que aguarde trip assim que o plano chegar, iremos pagar a cópia. Obrigado. Salvador, bom dia, TAM 3153, de boa. 3153, bom dia, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, TAM 3153. Destino. Gente, mantenha a posição, aguarde para a decolagem. 3859, pouso autorizado, pistão 0, nota 3059, 1014. Pouso, pista 10, TAM 3859. Aguarde o ingresso do Airbus da TAM 01, não pode mesmo passar a retaguarda livre, puxa sinal, chame táxi. No 53, agilizando, prossegue Juliette para o 01. Juliette 01, TAM 3253. Lucian Lima, decolagem autorizada, no 30 graus, 59, bicho 17. No 804, alinhado e mantém o 90. Aos 28, direito, 1219. Direito, 219, 3. Paulo, meu quilo, Sierra Lima, aos 28, 19:35, uma boa viagem. 1935, meu. Alô. Azul 4069, livre por sinal, Samitax. Quilo, passe 3, posição prevista 04. Alfa, quilo, passe 3, 04, tá, 32, por nós. Total 9910. Total 9910, a sua identificação. Total 9910, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. A Mari, desça para 0620. Tem interesse da senhora aí que reduz a velocidade? Total 9910, mantenha. Mantenha a velocidade. Web 5808, chama em Recife na frequência 126.0. Recife 260, bom dia, 5808 Web. Em Jamaica, após o TAP, desça para 2000 pés, o ajuste 10114, livre LS, é posto estabilizado. No 4, Salvador, Aracaju, 190, copia? Copia. Autorizado, Aracaju 190, Golfo 677, decola 10, esquerda, Fuca, Aru é a saída, controle Salvador, opera em 11935, aciona 5567, cotejo. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no passo 3, trip. Salo azul 4069, para o táxi, sobe o número 5, 305 de autonomia, alternativa de rompimento. Copiar, táxi via Indy Alfa, posto para a torre 186, estado na 0114, azul 4069. Indy Alfa, posto para a torre 186. Web Retorno 715, Brasília autorizado, 360 via Pêssulo 17, decola 10, curva direita, arborto, elefa é a saída, controle opera 19, decimal 35, aciona 5555, cotejo. 715, Brasília autorizado, 360, matatano, Pêssulo 17, arborto, elefa, da certo, curva direita, acionado, correto. Quando pronto, em posicionamento, confirma o gate. Levantará, está no 2. Sim. Paulo, bom, 607. Autorizado, Samitaco. Para a Protaco. De pro a bridge da presente. Gol 904, foi Dael. Gol 904, foi direto Leda. Direto Leda da presente, 904. Papo Romeu Quiro Serra Lima, voe direto de destino, reporte para modificação. Positivo, direto de destino, chamará para modificação. Porto Santo, ele chamou restrição. A frequência 20, decimal 1, 1, 2, 0. 069, alinhar e manter o 90. Autorizado com fins 360, Pêssulo 16. Decola 10, curva direita da El Leda Brite. Controle opera 11935, aciona 5557, cotejo. 360 para Corrida, Pêssulo 16, da El Leda Brite. Correto. O 1897, informe o gate. Quatro. Quando pronto, são impulso e acionamento no 04. Agora é o 809, total 990. 0140 graus, 62. Solo para o táxi no 607, 143 a bordo, 4 horas aqui, só perna com. Táxi a Pátio Índia e Alfa, ponto espera Sema Torre no 86607. Pátio Índia e Alfa, 126, ponto espera o voo no 607. Chamada quer que mantenha a velocidade. Total 9910, descendo de voo 050. Descendo para o 050, total 9910. São Salvador, bom dia, voo 605. Gol 1605 para o Galeão, aprovado 360, copia? Copia. Autorizado Galeão 360, Pêssulo 10, após conforme a rota do plano. Decola 10, direita, da El Leda Bridge é a saída. Controle opera 1935, aciona 5554, cotejo. 9137, 1935, boleto. 935, muito bom dia, 4067, 4069. Correto, quando pronto, eu me posicionar no 05. Total 9910, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 0105, seu limite será o localizado. Esquerda 0105. 7 Eliane, mantém o 90. Cota 069, cota Tadá, sobre o voo 360, saída da Euleda Bridge. 360 da Euleda Bridge, 4069. Total 9910 para interceptar o curso localizador, curva direita pro 085, reporte estabilizado. Direita 085, reportará estabilizado, total 9910. Total 9910, desça para 2000. Desça para 2000, total 9910. Gol 1804, chamei a SIC na frequência 125 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. 25, 133, 25, 4. O Índia mais Eco vai passar o externo iniciando redução, estabilizado no ILS. Índia mais Eco, chame torre 18 decimal 6. 18, 6, grato. Total 9910, estabilizado? Estabilizando no localizador. Torre, o papá, papai, já mais eco. Já mais que já chumei. É o papá, papai, já mais eco, tá passando externo, estabilizado em LR. Índia, Mike Eco, cheque trem 130 graus, 612, 1014, pouso autorizado, chão zero. Sente para embaixado travado, pouso autorizado, pista 90, grato. No 607 da Gol, aos 41, 1935, uma boa viagem. 1935, bom dia. Tony Salvador, bom dia, Gol 1607, decolado na Arbor, passando 1300 para 360. Gol no 607, contato radar, onde o 360, sai da Arbor. Sai da Arbor, 360. Total 9910 com aeródromo à vista. Total 9910, redutor 7 para aproximação, torre 18 decimal 6. 9910, baixou e travou, final da 90. Total 9910, a frequência da torre é 118 decimal 6. Salvador, total 9910, baixou e travou. Total, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso.